Livre LF, Gol no 697. Gol no 697, Livre LF, reporte estabilizado. Total estabilizado, Gol 697. Gol no 924, para interceptar o curso do localizador, curva direita para o 085, desça para 3 mil pés. 085 à direita para o localizador, 3 mil pés, no 924. Gol no 600, desça para 2 mil pés, autorizado LF, reporte estabilizado. 2 mil, reporta estabilizado no 600. No 697, complete final, chame torre, 118.6. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou Salvador, Senado 0101, comprou a do Rio Vermelho DCT, salvamento aquático. Ciente, Guardião 01, prossiga em condições visuais, reporte no Rio Vermelho. Condições visuais, apontará o vermelho. No curso do localizador 924. Ciente, complete final, chame torre 118.6. Completará, chamará torre 18.6. Bom dia, por 924. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Quanto ele poderia confirmar a frequência para o Gol 1697? Gol no 607, frequência da Torre Salvador, 118, decimal 6. Obrigado. Ouvindo a tesa para o sol? L6731, posição 4. O L6721 aguarda o pushback após passagem do airbus já estão autorizados. Para o táxi do SAM 3605, POB 142, alterno Galeão, 4 horas autonomia. 1924, na escuta do controle. Quando pode esperar, chame torre na frequência 118.6, CNH 1021. 1021, autorizado o táxi de Alfa, não pode esperar 5562, é o SAM 3605, ligue agora. No 600. Gol no 924, na escuta do controle. Gol na 697, tá ligando. Gol na 697, autorizado, táxi. Alfa, repórter na Juliette. Alfa, repórter na antes da Juliette, na 697. Vitor, Mike Quebec, Francisco. Ciente, mantenha-se em condições visuais, número 510, aporte através de Paripe. Sou no 697, autorizado em Grada Juliette, função 05. Obrigado, Web 6721, autorizado o táxi até o ponto de espera, via Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre na frequência 118.6, QNH 1021. Salve, Salvador, boa tarde, voo no 600 na Alfa. Voo no 600, autorizado o táxi Alfa, reporte para ingresso Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, no 600. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3605, passa bem 500 ao Dael. TAM 3193, contato radar, mantenha perfil da série Dael, ascensão 380. É o TAM 3605. Enche o TAM 3605, contato radar vigilante. TAM 3605, Dael. 3605, pode voar direto da Elda, presente? Prisado, direto da Elda. Direto da Elda, 3605, grato. Galeão, 3, 6, 0, 9, 9, 9, 9. Tá, 3193, ponto pra copa. Tá, 3193, autorizado Galeão, via UPZulu 10 até SMAP, após conforme rota do plano de voo. Nível 380, saída da Eole da Brite. Então, na 0 primeira curva, à direita. Acione código 5034, frequência do controle 120. Então, 3193, o atendimento correto, reporte para o espectro. Alô, voo 600, próximo ao ponto zero na Juliette. Voo 600, autorizado em 10 na Juliette, portão 10. Para o 10, voo 600. Voo 1929, ligou. Voo 1924, autorizado táxi. Alfa, Juliette. Taxi Alfa, Juliette, gol 1924. Gol 1924, mantenha a posição ao ingressar Juliette. Mantenha a posição ao ingressar no Juliette, gol 1924. Paulo Salvador, é o gol 1806. Gol 1806, aguarde foto. Aguardando. 5034. 5034, confirma? 4 agora. 3193, confirma código 5034. Corrigiu agora para 5014, tá? 3605. Enche, 3605. Muito obrigado. Sou no 806, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 230. Pulcajão após direto Aracaju. Pistão na 0, primeira curva à esquerda. Acione código 5031, frequência do controle 12019. Rádio 6721 no contato radar, mantenha perfil da saída MOMO, ascensão 330. Ascensão 330, pensão MOMO, S6721. Victor, Mike, Quebec, para ingresso congelado. Tango Victor, Mike, Quebec, ciente, mantenha-se em condições usuais. Reporte rotatório, visual com campo. Reporte na rotatória, visual com campo, Victor, Mike. Objet, autorizaria o Objet 6721 voar direto com o Cogbo? Aguarde coordenação Objet 6721. Guardando. Objet 6721 autorizado. Vá no Cog, 6721. Jogo com campo, Victor, mais que aberto. Ciência, aguarde transferência. Perfeito. 754, autorizado pushback, acionamento, reporte contra o táxi. Autorizado aí, reporte contra o táxi, 754. Então, 3605, estamos em Recife, no 251, na alterna 133-25. É, a primária 251, qual a secundária? 133-25. Gente, obrigado, boa tarde, é 3605. Alô, boa tarde, papai, o meu foco. Papá Romeu, Forçado de Lima? Romeu, Fox Tato Lima, centro da informação, papá, confirma. Obrigada, guarde conta. Fox Tato Lima, confirme se em coordenação com a torre tem condições de voar para o norte? Afirmativo, está sendo decorado o Fox Lima, autorizado Feira de Santana, 500 pés para o norte, pista 197, acione código 0260, chame torre na frequência 1118.6 para táxi de acionamento. Sete, chame Recife no 2085, alterna 12545. 12685, 12545 com Recife, o web 6721, boa tarde. Boa tarde. Gol 9754, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera Sami Torre, na frequência 118.6, QNH 1021. 1020. Índia Alfa, ponto de espera de 2.6, 1974. Oi, boa tarde, ponto 3231, versão 30. Saredo 2230, uma boa tarde para o Cigano. Para o 60, já tenho pré-autorizado no 80, aceita? Aqui é 80, 80. No 180 conquista direto, decolador no zero com primeira curva direita, saída Elefa, estou filmando Arbor, Arbor Elefa após Elefa direto para conquista. O controle na frequência no 208, a torre 118 meia dúzia, seu transponder 5051 no passaria do 2230. Aqui o atendimento 0 para a espera da conquista, Arbor Elefa do quilômetro 10, 5051 é o transponder, controle no 208, 2286. Informe pronto para o puxo acionamento, está na remota do pátio 1 do estado, 2230. Preparado, 30. Cada mar, 1020. 6563, 9 para Vitória. Está pronto, cópia? Vitória 360, rota Peruísque 50. Decola no zero com primeira curva direita. Saída da El Leda, depois voa direto à posição Eudes. Frequência do controle 1208. A torre 118 meia dúzia. Seu transponder 5033, o azul 4089. Informe pronto, puxa acionamento, azul 4089. Autorizado, repórter TAC 3193. O 4 da Gol, boa tarde. Boa tarde, contato radar, Supnil 390, perfil PUCA. Perfil da PUCA, sobe ao 3919-714. Fortaleza. Ok, Fortaleza 370 na Berzulu 19. Decola dono zero com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Frequência do controle em 1208, a torre em 118, meia dúzia. Seu transponder 5050, TAM 3216. 32, comenta autorizado. Fortaleza no 370. E a Berzulu 19. Decolagem da dono zero com curva à esquerda, Momo, Froti, 1208. Cotejamento correto, informe, pronto, puxa, acionamento 3216. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu Fox Lima. Romeu Fox Lima, prossiga direto, informe a 20 milhas fora, caso não receba o controle, desvie frequência, 12345, Romeu Fox Lima. Poder informar o sinal de pouso? Mais 37 minutos. Gente, ao 07 da próxima. Afirmo, estamos lá na 20ª, caso negativo, frequência dele, Romeu Fox Lima. Autorizado. Informe pronto para o push, 4089. TAM 3193, prossiga. O nosso problema aqui em Salvador é ter alguém que comande o Pinga, né? A sua era, nesse ponto, deixa muito a desejar. Isso aí é um problema recorrente. É raro um turno que não tem esse tipo de reclamação, ok? Eu vou solicitar lá o pessoal central da Infraero, vou informar sua situação em Porto 1. Meia dúzia com o mesmo problema? Eita danado, valeu, vou informar. Chegou no 393. Chegou no 393? Chegou. Ok, então se eu executar pushback, a coisa pronta, táxi. Salvador, passaria do 2230 para o pushback de acionamento. 2230, remota. Tu vai executar, é o número 3 no táxi. Reporte pronto para o táxi 2230. 2230, autorizado pushback, chamada para o táxi. 1806, chegou aí o operador do Parfim? Chegou, tá ficando. Ok, então você pode executar o pushback em forma táxi. Tá.